nervoso me deixa confusa. Tem três dias virado, não durmo. Toda casa que eu canto eu derrubo. Minha tropa gritando meu segundo vulgo. Faz o que for, mas não deixe que esqueçam quem que banca. Faz o que for, mas não deixe que esqueçam quem que manda. Eu sou tudo isso mesmo que você tá vendo. Eu fiz o movimento do que essa bandida que te batindo. Algumas putas me odeiam pelo simples fato de que eu sou foda. Alguns caras me odeiam pelo simples fato de que eu disse algumas verdades. Tô pouco me fudendo e fudendo demais nas minhas horas vagas. Alguns manos são burros, não vejo problema, só vejo vantagens. É o plano perfeito pra essa putona virar uma milionária. Fica mais cara no cheiro do pescoço. Linda de tudo, gostosa de rosto. Jogo Supreme no corpo do macho. Sobrado com voga pra fuder gostoso. Respondo mensagem atrasada, tô em LA, passando em downtown. Escuta meu disco mais de uma vez, só não consegue fazer igual. Eu tenho a senha dessa cena do que é fenomenal. Além de linda, sou gostosa e pior, não rimo mal. O fuso me deixa confusa, tem três dias virado, não durmo. Toda casa que eu canto eu derrubo. Minha tropa gritando meu segundo vulgo. Faz o que for, mas não deixe que esqueçam quem que banca. Faz o que for, mas não deixe que esqueçam quem que manda. Eu sou tudo isso mesmo que você tá vendo. Eu fiz o movimento do que essa bandida que te bate lento.